que conheces meu ser. Teus olhos são como chamas arder. Eu lembro do amor que um dia tive, um fogo ardente que nunca se vive. Mas eu caí, perdi a visão. Na rotina esqueci a canção. Volta, ó Cristo, ao meu coração. Restaura em mim a tua paixão. Só tu és a cruz. Volta ao primeiro, ao amor. Renova em mim, ó Salvador. Que eu escute a tua voz e siga em paz só em ti, meu Deus. Na tribulação eu sei que estás. Mesmo na dor não me deixarás. Fidelidade, Senhor, eu clamo. Coroa da vida, eu te anseio. Se algumas vozes querem me enganar, com a verdade eu vou caminhar. Espera em ti, meu coração. Teu Espírito traz a direção. Volta ao primeiro amor. Faz-me ardente, Senhor. Que eu não perca a tua luz. Em meio à dor, só tu és a cruz. Volta ao primeiro. Renova em mim, ó Salvador. Que eu escute a tua voz e siga em paz só em ti, meu Deus. Quem tem ouvidos, ouça e clame. A vitória em ti é meu grande charme. O maná escondido, a pedra, um nome. Em ti, Jesus, é onde eu me forme. Volta ao primeiro amor. Faz-me ardente, Senhor. Que eu não perca a tua luz. Em meio à dor, só tu és a cruz. Volta ao primeiro amor. Renova em mim, ó Salvador. Que eu escute a tua voz e siga em paz só em ti, meu Deus. Volta ao primeiro amor. Ó Senhor, eu clamo a ti. Essas letras refletem a mensagem de arrependimento e renovação do amor a Deus, baseando-se no texto de Apocalipse e mantendo uma estrutura e estilo apropriados para adoração.